Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Nota 7. Esta é a edição número 60, para a tarde do domingo, 6 de março de 2011. Ontem trouxe-lhe temas dos Aphex Twins e disse-lhe que hoje iríamos falar de um outro nome que muito está ligado e muito contribuiu para a música instrumental e para a música eletrónica também. Estou a falar de Jean-Michel Jarre, ou Jean-Jacques Michel Jarre, artisticamente retirou do seu nome o Jacques, para ficar, enfim, mais curto e mais fácil de decorar. Jean-Michel Jarre começou ainda na década de 60, no ano de 1969. Num estúdio, à noite, decidiu fazer umas quantas experiências com os sintetizadores que se encontravam no estúdio. É verdade que entrar naquele estúdio àquelas horas não era propriamente permitido, mas foi por uma boa causa. Desde 1969, e já lá vão 42 anos, que Jean-Michel Jarre nos tem vindo a encantar com as suas obras eletrónicas. Francês, perdeu todas as suas obras na passagem do milénio, a quando de um desentendimento com a editora na qual estava associado e que, enfim, como um gesto de desingratidão, digamos assim, ou ingratidão, melhor dizendo, para com o artista, destruiu todas as suas obras e impediu de as recuperar. Felizmente, as vendas de discos foram muitas. E, felizmente, as primeiras gravações não comerciais de Jean-Michel Jarre, de 1969, foram recuperadas a tempo. Eram gravações que o próprio conservou sempre em sua casa. Em 1982, participa numa exposição de sons, gravando sons de supermercado, um disco que não está à venda, mas que, por uma vez, foi reproduzido numa rádio da Suíça, para que todos os ouvintes pudessem gravá-la, caso quisessem, ou pelo menos ouvir a obra na íntegra. Uma obra constituída por 7 faixas, todas elas seguidas. Ora, hoje, então, trago-lhe 4 músicas deste artista, que é sem dúvida um verdadeiro artista da música instrumental e eletrónica. Vamos ouvir C'est la vie, na viragem do século, um trabalho que foi talvez o único trabalho que não perdeu, porque era um trabalho que ainda estava em venda, portanto, a quando do desentendimento com a editora. Vamos depois ouvir do trabalho Equinox, faixas 7 e 4, ou aqui nós parte 4 e parte 7, se preferir. Vamos ouvir estas 2 faixas. E por fim, Skin Paradox. Algumas destas músicas são retiradas de trabalhos que inicialmente Jean-Michel Jarre perdeu. E se os recuperou foi graças às novas tecnologias, à comunicação com outras editoras e entidades que, a pouco e pouco, foram permitindo a Jean-Michel Jarre recuperar, pelo menos, a maior parte do seu trabalho. Outro tanto material discográfico não se encontra sequer na internet, e dificilmente esse alguma vez se recuperará. De todas formas, cerca de 98% dos trabalhos que até hoje Jean-Michel Jarre gravou e concretizou estão efetivamente disponíveis e o próprio Jarre está em suas mãos. Jean-Michel Jarre prevê para este ano o lançamento de mais um trabalho, embora algumas complicações de saúde tenham adiado já por 2 vezes a data inicial do lançamento. Escutemos, pois, estes 4 temas, e é com eles que desde já me despeço. O primeiro chama-se C'est la vie. Thank you. Thank you.